Não sofra, não pense, não chore por ele. Acorda, entenda que ele não te quer. Aô, paixão! Você já sofreu demais por esse amor. Nunca te fez feliz, só te magoou. Agora vê se para pra entender. Ele não quer amor, só quer prazer. Não sofra, não pense, não chore por ele. Acorda, entenda que ele não te quer. Não sofra, não pense, não chore por ele. Acorda, entenda que ele só te quer na cama. Sei que vai doer, mas vai passar. Você tem que se valorizar. Vê se para pra entender. Ele não te faz feliz. Não sofra, não pense, não chore por ele. Acorda, entenda que ele não te quer. Não sofra, não pense, não chore por ele. Acorda, entenda que ele só te quer na cama. Isso é nova. Oposição do cantor João Moreno.